O orçamento para 2020, o que estamos aqui a discutir hoje é o que é o que está, e já há anos que assim é em muitos aspectos. É um orçamento definido e assente em linhas orientadoras que já vêm sendo seguidas desde anos anteriores, e quem olha para o orçamento de 2020 vê no orçamento de 2019 o seu espelho. É um orçamento repetitivo, pouco evolutivo, com muitas rubricas praticamente inalteradas. Apesar da explicação, sabemos assim que este seja um orçamento desenquadrado da realidade e talvez acima das reais possibilidades do Executivo. Com uma capacidade de realização que se prevê baixa, também está escrito entre linhas no documento, e se assim for, este orçamento não está a ser totalmente justo com os munícipes, e quando assim é, abre-se também espaço a alguma desconfiança dos cidadãos. Não obstante isto, queremos assinalar de bom grado a inclusão da execução do campus educativo neste orçamento, quer a sua localização estratégica, quer a dimensão da empreitada, vão dar certamente uma nova centralidade à cidade, e isso é importante, vermos a cidade crescer para onde pode e deve crescer. Salientamos ainda o esforço do Executivo em capitalizar as IPSS do concelho, que em muitos lugares desenvolvem um trabalho excepcional, onde mais ninguém consegue chegar com tanta eficácia. Oliveira precisa de uma verdadeira força de oposição, que se perdeu há anos, oposição construtiva e reforço construtiva, com pessoas desprendidas, com ideias novas e formas de estar bem distintas daquelas erradas até aqui. Urge então criar uma união de forças suficientemente agregadora à direita do PS, a nível concelhio, que seja credível, talentosa e que ofereça uma alternativa à governação do concelho,